É, não importa quem você seja ou quanto você se esforce, todo mundo comete erros. Mas o importante é continuar tentando. Sacode a poeira e tenta de novo. Relógio tocou e eu me assustei. Caí no chão e um galo eu ganhei. Se a tigela cai, vou aprender. Que de novo eu sei que não vou mais fazer. É que, epa, eu me atolei. Mas isso é tão normal. Se você errou, é natural dizer eu me atolei. Não conseguiria descansar se pra cada erro meu eu fosse me culpar. Ponho mais açúcar neste meu pavê. E de novo foi me acontecer. Digo, epa, eu me atolei. Mas isso é tão normal. Quando a gente erra, é tão legal dizer eu me atolei. Se algo não sai como você queria, pode acabar trazendo muita alegria. A Torre de Pisa é genial, mesmo sendo um grande erro estrutural. Digo, epa, eu me atolei, mas isso é tão normal. Se você errou, é natural dizer eu me atolei. Se você errou, é natural dizer eu me atolei. Dabadudam, dabadudam, yeah!